Sequência da mulherada, hein? Sequência da mulherada, hein? Vai! Vai! Vai! Tá gostosinho. Essa é a sequência da mulherada, hein? Essa é a sequência da mulherada, hein?